já perdi a noção do tempo e os bons momentos que eu passei. Palavras jogadas ao vento foram palavras, nada mais. Não adianta essa vontade de querer voltar. Saudade aumenta e vem me machucar. Mas não tem jeito, eu te amo e vou passar.